em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Dias depois estamos de regresso para mais uma sessão de audio-hipnose do Entranse. Primeira parte conduzida por Ricardo Mariano, na segunda vem a realização e apresentação do Ricardo Carvalho. Sons de abertura absolutamente inebriantes e mágicos. Japonês Tomoyoshi Date dedica o disco à sua filha, chamada Otoa. Temas circulares ao piano com gravações de campo lindíssimos, como este Floating Light on the Waves, a abrir a sessão de hoje do Entranse. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Thank you. Depois dos sons mais sensíveis de Tomoyoshi Date, entramos numa espécie de atmosfera experimental, glitch e outra coisa qualquer. Primeiro com Lushill, o projeto de Scott Morgan, aqui e ali baterista dos Destroyer, de Dan Bajar. Há muito que com o alter ego Lushill vai editando discos absolutamente recomendáveis. O oitavo chama-se Sketches from New Brighton, mais um lançado pela Cranky Records. Passou por aqui Cascadia, Terminal, e depois um dos nomes fortes deste 2012, depois de se estrear com 7 polegadas Contrail, Kane Aiken, da Nova Zelândia, está de volta com o debut em formato LP, Sublunar, edição 12K, a editora de Taylor Dupree. É um disco que têm que ouvir com atenção, cheio de pormenores, subtilezas, muitos instrumentos. Vai passar por aqui a partir deste momento. Compression Waves. Thank you. Sons finais desta primeira parte do Em Transe, depois de Kane Aiken, fomos até à França e à música de Maxime Vavasseur, projeto Witches, algo de esquizofrénico, é assim que ele classifica a sua música, edição Sorcery Geography, passou por aqui Dunes of Steels e terminamos com um dos nomes escoceses destacados na compilação Winter Sampler 2012, tudo por uma pequena editora chamada 50 Mini Records de Edimburgo. Resolveu reunir alguns dos seus artistas, como estes Cocked in the Wake Forever. Vamos terminando esta primeira parte com Fragments Turn to Dust. Já a seguir vem o Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Thank you. A segunda parte desta emissão de Em Transe na Radar, a abrir com a dupla australiana Oren Ambarchi e Robin Fox. O álbum chama-se Connected, é uma edição da Cranky, e a segunda passagem para o australiano de origem iraquiana Oren Ambarchi, aqui pelas emissões de Em Transe. Este álbum, na parceria de Robin Fox, é um exercício sonoro que desperta os sentidos, um pouco como se de uma estimulação auditiva bilateral se tratasse. De seguida, ficamos com a guitarra preparada do austríaco Christian Fenech e os sons a que sempre nos habituou. Há tempos ouvimos a remistura de Mark Fell para Fá, agora ficamos com a versão original. segunda parte desta emissão de Em Transe com Orem Ambarchi e Robin Fox, uma edição da Cranky, o álbum chama-se Connected. Depois Christian Fennes, ouvimos Fá, um single que tem, para além desta versão original, uma remistura, autoria de Mark Fell, que ouvimos há um par de semanas atrás. Hoje, no entanto, ficamos com o original de Fennes. Depois a remistura de No Such Thing para Philip Glass, Knee One, álbum de remisturas de originais de Philip Glass, uma prenda do próprio e de Beck por ocasião do 75º aniversário de Philip Glass. Contributos de Dan Deacon, Johan Johansson, Tiondai Braxton, ele que ficou conhecido sobretudo pelo trabalho com os Beatles, mas que agora segue uma carreira a solo, e também No Such Thing, que remisturou então este Knee One. E fechamos esta emissão de Em Transe com o projeto Snow Palms, formado por David Shepherd, ele que também é conhecido através de projetos como os Ellis Island Sound, por exemplo, e ainda Chris Leary. Um disco a ouvir então, em que elementos de eletrónica combinam com cordas, guitarra elétrica, piano preparado e mesmo outras fontes sonoras, resultando então em estruturas polirrítmicas complexas e em diversas camadas sonoras sobrepostas. Os alinhamentos e os podcasts podem ser consultados e descarregados através do endereço radiotranse.blogspot.com. Eu e o Ricardo Mariano voltamos na próxima terça-feira, a partir de 1 da manhã, para mais uma emissão de Em Transe, aqui na Radar. Boa noite e até para a semana.